Tá, fechando o solo, 21-19. Comment ça? Tu es allé à Chicago ou au Cap de Stabilité? Je ne pas de ça. Então, dá um rápido pra mim. Thank you. Foxtrot para pouso na Irmã. Agulha Rano, Terra Norte.

Alpha Tower 33, confirma a imagem. 3077, aposta da pista de Alpha Tower. Houston, 1-2-1.